Toda idolatria vem de Babilônia. Toda idolatria vem da Babilônia. Aqueles povos, através ou a partir de Nimrod, começaram a adorar a outros deuses. Nimrod tinha uma esposa. A esposa de Nimrod chamava-se Miramis. E foi a primeira vez que proclamaram o sol como Deus. E Semiramis, depois da morte de Nimrod, declarou que Nimrod era o Deus Sol. E ela teve um filho, e esse filho ela chamou de Tamuz, e disse que era a reencarnação do Deus Sol, Nimrod. E daí para diante, toda essa história de idolatria, de ídolos feito de barro, de gesso, de madeira, de seja o que for, vem de lá de Babilônia. E nós temos um império chamado Império Romano, Roma, que é nada mais, nada menos do que a continuidade de todos os feitos de Babilônia. Existe uma questão no Império Romano que se chama relíquias. As relíquias no Império Romano são algo muito venerado. As relíquias, quanto mais relíquias uma determinada sede, um determinado lugar tiver, mais santo eles dizem que se torna aquele lugar. E o que são as relíquias? As relíquias são objetos, a maioria deles falsos, mas muitos deles trazidos lá da Babilônia, que eram objetos de culto a outros deuses, que foram inseridos no culto misturado com o cristianismo, para que todos pudessem aceitar. Isso vem lá da Babilônia. Então eu quero que você vá colocando cada peça no seu lugar. Nimrod, a torre, a Babilônia, a idolatria. E a história vem caminhando. E nessa história nós vamos descobrindo o projeto de Deus para a humanidade e vamos entender o tempo que estamos vivendo hoje. Quero que você leia comigo em Isaías 43, versículo 14. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei a Babilônia e farei descer como fugitivos a todos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Quero que você entenda um pouquinho, vou te dar um retrato da Babilônia. Primeiro, a Babilônia se tornou um país poderoso no armamento e na marinha. A Babilônia era um império poderosíssimo, se tornou um império poderosíssimo. Aqui o texto fala de uma forma muito clara, nos navios com que se gloriavam. A Babilônia se gloriava da sua marinha. Nós temos a melhor marinha do mundo, o melhor império, o melhor exército, ou a melhor marinha. Leia ainda no capítulo 13. Leia Isaías, capítulo 13, versículo 19. Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada nem reedificada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, nem os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Irmão, esse outro texto de Isaías mostra que era um poderio militar muito violento. O capítulo 43 mostra que eles tinham poderes nos mares, os navios eram motivo de muita glória para eles. Esse texto do capítulo 13 nos diz que era uma cidade esplendorosa, era uma cidade muito grande, ornamento dos reinos. Era, na verdade, a referência de nação, de poder. O capítulo 47 de Isaías fala mais alguma coisa sobre a Babilônia. Veja lá, 47, versículo 8. Diz assim, agora, pois, ouve isso. Tu que és dada a delícias, que habitas segura, que dizes no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Eu quero que você entenda que o intento de Nimrod, ao edificar uma torre, para dizer, levantaremos um nome, mesmo depois da torre destruída, do projeto cancelado, Nimrod dá seguimento a um projeto, se chama Babilônia, e se torna uma terra, uma nação, um império poderosíssimo, a ponto de dizer assim, eu sou, e fora de mim, não há outra. Eu quero salientar aqui, primeiro Nimrod, uma torre que Deus cancelou, mas depois um império que continuou no mesmo projeto maligno, e que esse império tem uma declaração, eu posso, eu sou, eu tenho poderio militar, eu tenho os navios, eu tenho as riquezas. Capítulo 17 de Ezequiel, abra lá também, diz assim, vem a minha palavra do Senhor, filho do homem, propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz, e assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, arrancou a ponta da mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de comércio e a pôs na cidade de comerciantes. Esse texto está falando de Babilônia. Babilônia, além de ter o poder militar, de ter o poder nos mares, de ser uma cidade esplendorosa, ornamento dos reinos, de estar cheia de si, de achar que não haveria outro reino como o reino da Babilônia, também era uma terra, um império cheio de comércio. E trouxe a uma terra de comércio e a pôs na cidade de comerciantes. Resumindo, o que Nimrod queria fazer na torre, ele conseguiu fazer na Babilônia. Edificou um império poderoso, cheio de si, cheio de armamentos, que domina, vaidoso, orgulhoso, ostentando poder, ostentando domínio, e poderoso financeiramente também, como um comércio. São características da Babilônia. Quando lemos em Apocalipse sobre a Babilônia, o Senhor Deus é claro, disse, sai dela, povo meu. Deus vai destruir a Babilônia. Uma mulher, uma meretriz, uma prostituta que leva os reis de todas as nações a se prostituírem. A Babilônia é na Bíblia, desde o início e até o fim, o alvo, o centro na obra de Deus, de limpeza, de purificação, de exterminação do mal. Ela é o centro de tudo. Quando Deus destrói tudo, destrói Babilônia. Se Deus vai destruir idolatria, destrói Babilônia. Se Deus destrói comércio, destrói Babilônia. Tudo é Babilônia. Quero que você entenda bem claro o que é Babilônia. Não estamos tratando ainda, e não vamos tratar nesta noite, de uma faceta, de uma questão da Babilônia que se chama os deuses. Os deuses da Babilônia exigem um estudo profundo, que em outra oportunidade o Senhor nos permitirá, sobre o culto e os cultos em todas as religiões a partir do Império Romano, que vem lá da Babilônia. Mas deixa isso para outro dia. Hoje nós queremos nos concentrar nesta Babilônia, que é um império poderoso, um império cheio de poderes. O Senhor me deu um discernimento que explica muitas coisas. Uma lei que eu chamei de lei da interferência dimensional da palavra. Lei da interferência dimensional da palavra. Eu vou te dar um exemplo. Estamos num culto e o Senhor entrega uma palavra profética. Minha filha, eis que te levanto. Deus tem um alvo específico para esta palavra. Deus não fala aleatoriamente. Deus tem um alvo específico na sua palavra. Porém, quando esta palavra é lançada, ela pode interferir em diferentes níveis. Então, aquela irmã que recebeu a palavra, Deus fala a ela, Deus sabe que era para ela, Deus cumpre a sua palavra, Deus abençoa aquela irmã, mas tem uma outra irmã lá atrás que tomou essa palavra em palavra rema para si. Então uma só palavra atua nessa dimensão, mas atua naquela dimensão lá também e atua em muitas outras dimensões. Eu vou te dar um outro exemplo. Vai gravado na fita, vai gravado no CD. O irmão está ouvindo lá no norte, lá no outro canto, e ele ouve essa mesma palavra. E se o Senhor tem esse propósito, esta mesma palavra atua em outra dimensão. Isso funciona na Bíblia inteira. Os homens buscam interpretar a palavra declarando assim: não, a interpretação desse texto é isso. Ponto final. E não existe esse tipo de interpretação. Podemos dar uma interpretação num contexto histórico, vai haver uma interpretação correta. Num contexto espiritual, vai haver uma interpretação correta e não podemos fugir dessa interpretação. É unânime, é coesa, não há confusão. Mas precisamos entender que a palavra, ela vai agir em infinitos níveis. E uma só palavra pode estar falando de hoje, de amanhã ou de 5.000 anos atrás. Porque para Deus não há tempo. Uma só palavra de Deus interfere em todas as dimensões do tempo e do espaço. Por isso Deus deixou histórias de Israel aqui, não para contar histórias à igreja hoje, mas para que essa palavra continue interferindo na nossa história e na nossa vida. É o que eu chamo de lei da interferência dimensional da palavra. Podemos interpretar e vamos ter interpretações de todos esses textos que lemos no contexto histórico da Babilônia. Por isso muitos vão dizer assim: não, esta passagem era para aquele povo lá. Não, essa profecia já aconteceu. Eu quero te dizer que Deus não anda no tempo. Deus não tem tempo, Deus não está limitado ao tempo. Quando ele lançou esta palavra, era hoje. Deus não tem ontem e amanhã. Quando Deus lançou essa palavra, era um tempo só, o tempo desta história ou desse parênteses, desse intervalo da humanidade dentro da eternidade. Então, qualquer palavra, qualquer profecia pode interferir numa dimensão da tua vida, na dimensão de um país, de uma nação. E eu estou explicando esta lei da interferência dimensional para dizer que, na verdade, todas as coisas desse universo são uma só. A Babilônia, que foi instituída por Nimrod e que Deus permitiu crescer como um império, que Deus permitiu ser destruída pelos assírios, depois voltou a se tornar um império poderoso, e lemos toda a história de Belsazar, de Ciro, de Dario, de Daniel, na Babilônia. Esta Babilônia, ela é apenas uma manifestação de uma realidade espiritual, para a qual toda a palavra de Deus interfere.